ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quarta-feira, dia 28 de maio. Hoje nós vamos tratar de uma questão delicada que vem ocupando a mídia já há alguns dias. Um dos réus da morte do índio Galdino Pataxó em Brasília, 17 anos atrás, foi aprovado, um dos réus condenados, inclusive, foi aprovado no concurso e vai trabalhar, concurso público, vai trabalhar na Polícia Civil do Distrito Federal. E, ironicamente, no Facebook, muita gente já está botando lá que ele está no lugar certo, está indo para o lugar certo, o que é uma crueldade com a polícia, que não tem nada a ver com esse tipo de coisa, embora o rapaz seja também filho de gente da justiça. Então a situação é uma situação complexa, é uma situação difícil. Nós vamos partir dessa questão para tratar de várias outras, até porque essa aprovação e uma decisão da justiça do Distrito Federal para que ele tomasse posse foi tomada ontem, e isso provocou uma reação de índios em Brasília, que fizeram uma passeata, se juntaram com Sem Teto ali na Esplanada dos Ministérios, acabou dando uma confusão, bomba de gás lacrimogêneo para um lado e para o outro. Um policial foi flechado por um índio, levou uma flechada, que dá uma ideia da desigualdade de forças entre os lados que estão em conflito ali, mas mostra também que a disposição dos índios é uma disposição para a guerra mesmo. Eles não estão dispostos a entregar os pontos, como jamais estiveram em 500 anos de história. Nós convidamos para participar dessa conversa aqui conosco hoje o Anapuaca Muniz Tupinambá, que é uma liderança indígena aqui no Rio de Janeiro, é um pensador, é uma pessoa, é cabeça, né? Mas o Anapuaca, por causa dessa greve dos ônibus, ele ficou retido em Santa Cruz, não consegue chegar aqui na rádio. Mas estamos aqui no estúdio conosco com o advogado Leonardo Vizeu, da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, e que já pode abrir a conversa conosco falando sobre essa questão constitucional. Leonardo, como é que é essa história desse sujeito que foi, como é o nome dele mesmo, rapaz? É Gutenberg Nader Almeida Júnior. Foi condenado por ter participado do crime no dia 20 de abril de 97, quando tinha 17 anos. Ele e mais quatro amigos atacaram um índio que dormia num ponto de ônibus no centro de Brasília. O homem, que perdeu a condução quando voltava para casa depois de uma comemoração do dia do índio, teve 95% do corpo queimados e morreu. 17 anos se passaram desde o crime, que chocou o país, e Gutenberg, agora com 34 anos, foi aprovado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Esses crimes que envolvem índios no Brasil, não apenas esse bárbaro, que foi um crime absurdo, até porque os rapazes na época pensaram que ele era um mendigo e não um índio, então isso também transforma o mendigo num vulnerável ainda maior do que o índio. E essas coisas chocam a opinião pública mundial, principalmente no primeiro mundo, principalmente na Alemanha, principalmente na França. As pessoas ficam de cabelo arrepiado quando ouvem isso. Como é que você, que é brasileiro, não tem nada a ver com isso, mora em Niterói, como é que você vê essa história? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Golo. Bom dia a você, ouvinte, que sempre nos acompanha nesses temas que são tão relevantes. Bom, Golo, o caso dele é um caso extremamente bom, peculiar. Vamos partir de dois pontos. Inicialmente, acesso a cargo público. Acesso a cargo público, hoje você tem uma questão extremamente objetiva, que é o quê? Concurso público. A prova tem que ser a mesma para todos. Passou, a princípio você está dentro. Só que tem uma coisa que a gente chama de que é análise de vida passada, análise de vida, entendeu? Pregressa. Para verificar se aquela pessoa tem o perfil adequado a exercer o cargo ou não. Isso implica em você ver quais foram as atitudes, as escolhas que ele teve no passado. Me parece, salvo o melhor juízo, e sem querer julgar ninguém, até mesmo porque eu acho que todos merecem uma nova chance, que uma pessoa que participa de um ato bárbaro como esse, que é brincar de tacar fogo em outro ser humano, e a justificativa que ele dá, ele achou que fosse um mendigo, isso é, o mendigo é menos ser humano, é menos pessoa, não reúne em torno de si as qualificações morais e psicológicas necessárias para exercer um cargo de segurança pública. Agora, quanto jurista e constitucionalista, você trouxe um detalhe interessante. Quando ele cometeu o ato, ele tinha 17 anos, ele era menor. Aos 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente apaga toda a vida pregressa dele. De maneira que, para todos os atos da vida futura como esse, esse crime está tecnicamente apagado e não pode ser utilizado contra ele. Por mais que isso choque a opinião pública, tecnicamente ele está amparado pela lei. É, nessas questões aí dessas firulas, dessas filigranas legais, que são interessantes a gente saber, porque é por isso que eles podem ser condenados a medidas socioeducativas, né? Como que, por exemplo, o caso dele só durou um ano. Aliás, quando o julgamento foi concluído, tecnicamente eu acho que ele já estava até com todo o passado apagado. Ele já foi ali julgado já maior de idade e a coisa tinha acontecido quando ele era menor. Simples então, assim. Já não foi com ele, já não é com ele não. Né? Impressionante. Pertence mais, né? Era aquela pessoa civil que está ali sentada, né? Deixa eu ver aqui, o Anapuaca está na linha. Bom dia, Anapuaca. Bom dia. Tudo bem, meu irmão? Eu queria que você comentasse um pouco essa questão de ontem lá em Brasília. Eu apresentei aqui você no programa como uma voz indígena, com alguma liderança importante, um pensador também dessa questão toda e um forte contestador dessas políticas oficiais voltadas para o índio no Brasil desde sempre. Queria que você entrasse com essa questão desse Gutenberg, que foi aprovado para a Polícia Civil de Brasília depois, 17 anos depois de ter ajudado a queimar o índio Galdino Pataxó no ponto ali na Praça 21 de Abril, na W3, em Brasília. Bom dia, ouvintes. Quando eu comecei a postar sobre o assunto, eu fiquei nauseado, porque vamos pensar, um cidadão como eu será um protetor da sociedade. E quando você me presta atenção, mesmo que tenha sido feito com a idade de 17 anos de idade, ele prestou seu cumprido a pena, como a justiça naquele momento achou mais adequado, dos anais, a própria polícia e do Distrito Federal, no mês de abril, disse que ele não iria incorporar. Mas, assim, a partir do que o Tribunal de Justiça de Brasília concedeu a liminar para garantir o direito de acesso, de ingresso à corporação, isso é meio tenso de pensar. Eu mandei um e-mail ontem para a corporação, né, para a Polícia Civil do Distrito Federal, para saber o que eles vão fazer, porque daqui a pouco, sem exagerismo, o Fernandinho Beramal vai ser juiz. País criminosos vão cumprir suas penas e vão simplesmente procurar esses caminhos, não é para se proteger, vão procurar a justiça, vão procurar o sistema de polícia e vai ficar tudo por isso, vai ficar por isso mesmo, assim, é tenso. E ontem em Brasília, de alguma forma, meus parentes estavam assinando questão, não só pela questão da demarcação da terra, mas também por esse fato específico da questão do Gutenberg Nader Almeida Júnior, e ele está curtindo a vida dele, né? Está indo lá para o Universal, está indo curtir, simplesmente ele se põe na posição de que nada vai acontecer, a impunidade está resolvida, a família do Galdino toda de alguma forma já veio a falecer, só resta hoje uma filha, E não é suficiente. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre essa posição dos criminosos no Brasil. Não estou falando só especificamente do caso de Galdino, mas outros casos que depois pode utilizar isso como jurisprudência para dar uma proteção de blindagem. De governo para se proteger o tempo todo. Então, assim, a manifestação que está acontecendo em Brasília dos povos indígenas no acampamento Terra Livre, APL, está em prol disso tudo. E quando você vê que você tenta se posicionar, se manifestar, e o próprio Estado é contra, então, assim, a quem nós devemos recorrer? É um pensamento que todos nós indígenas e não indígenas queremos saber, o judiciário de alguma forma dá essas liminares e garante direitos acessos a uma pessoa que está em incompetência mental para estar nessa posição. Qual é o tipo de política que nós queremos? Então nós vemos a nossa política despreparada, porque bem despreparada, não são pessoas que estão psicologicamente péssimas, tem todo um tratamento para essas pessoas. E para esses que entrar, permite entrar. O Leonardo Vizeu, que é o constitucionalista que está conosco aqui no programa, ainda há pouco ele explicava que o crime, não para justificar nada, mas apenas para explicar a aplicação da lei, o crime foi cometido quando o Gutenberg tinha 17 anos, portanto ele era menor de idade, ele estava sujeito às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente e que, portanto, aos 18 anos, que provavelmente foi quando ele chegou ao julgamento, ele já havia atingido a maioridade penal e, com isso, aquele passado dele já estava prescrito, digamos assim. Mas o fato, Ana Poaca, é que, usando o que você mesmo falou, se nós sairmos dessa questão do Galdino Pataxó e se nós formos para as decisões judiciais em torno das questões indígenas, nós vemos que a justiça brasileira é bastante contraditória, ou no mínimo errática. Ela reconhece, depois de muita luta, ela reconhece um território como reserva e demarca esse território, demora, mas aí... E aí, em seguida, pouco tempo depois, vem o próprio governo e faz uma estrada e muda o traçado original da estrada e ela vai passar por dentro dessa reserva indígena, quando, na realidade, ela passaria por uma fazenda particular e aí o dono da fazenda tem dinheiro, tem pressão política, tem bancada ruralista, tudo para defender os interesses dele. O que fica parecendo é que a terra do índio não é de ninguém, assim como a vida do índio não tem valor. Quando a gente vê o caso do Galdino Pataxó. E nesse caso, o Leonardo ainda lembrou que os rapazes usaram até como pretexto, como uma desculpa esfarrapada, o fato de que pensaram que o Pataxó fosse um mendigo. O que ainda é mais grave, porque mostra que o mendigo está abaixo ainda do índio na escala social brasileira. Não, eu torno a falar. Um cidadão que considera um mendigo, um ser humano menos qualificado a ponto de achar justificável que ele seja queimado vivo, não tem a qualificação moral, tampouco o tempero psicológico necessário para exercer um cargo de segurança pública. Ainda mais sendo, entendeu, de policial. Eu acho que essa questão é uma questão que a justiça tem que parar e tem que refletir um pouco melhor. Tudo bem, a lei ampara, mas existe uma técnica chamada equidade que permite que o juiz, nesse caso, faça a justiça e não aplique somente a lei. Será que eu vou querer o quê? Um policial que acha normal queimar índio? Como será que esse policial irá se portar diante de uma situação extrema? Ele vai achar normal, então, espancar o outro na rua? Bom, o policial, ele tem que ser um... achar que tudo pode ser execução sumária. Não. Ele vai ali mesmo. E seguinte, outra coisa, o policial é um guardião da paz. A segurança pública é para dar toda sensação de tranquilidade ao sair na rua, não medo. Agora hoje, aqui nesse país, eu não sei de quem que eu tenho mais medo. Se é do policial, se é do bandido ou se de tudo. Se é na placa. Enfim, eu pensando da seguinte forma, vamos falar a questão de território, o bolo, né? A gente pensa, o próprio ministro da Justiça, recentemente, utilizou o direito de terras indígenas, né? Vamos diminuir. Então, assim, ele está... Está falhando a sua ligação. Nesse país. Então, assim, são tratados o tempo todo em relação aos povos indígenas como a, não só a minoria social, mas como a minoria humana, a minoria cidadã, não respeitam seus direitos originários dos povos indígenas do Brasil, né? Como população, como não respeita realmente os povos dessa terra, né? Não estou falando só os indígenas, mas os cidadãos de sua forma generalizada. Quando você pensa no aspecto, mas quando a gente vai para a linha originária, simplesmente ignoram mesmo, atropelam. Se tiver que destruir territórios sagrados, vai destruir. E olha, se você tentar derrubar uma igreja aqui no Brasil, né, não pode. Mas, assim, o cemitério indígena, o local de ritual indígena, você pode, porque o progresso é muito mais importante, né? As linhas da bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, ordem aonde, progresso quando, porque é muito questionável quando você vê casos assim, de passar simplesmente por cima de territórios sagrados, e vamos lá, pode, porque é índio, esse povo tem que viver na floresta, é go jungle indiano, e por aí vai. Então, assim, é temeroso quando você vê o judiciário, de alguma forma, tratar dessa forma, quando você vê a bancada ruralista, os nossos parlamentares querer legislar em causa própria dos benefícios e querer destruir os povos do Brasil, não só os indígenas, mas quilombolas, mas destruir também a espada, não importa a classe social, as nossas sociedades, inclusive contra a cima. O capital, dessa forma, ele fala muito mais alto. É temeroso você ter uma bancada o tempo todo, só que está pensando dessa forma e utiliza o meio, o artifício do progresso em cima do castelo como uma forma maior. Então, a gente vai fazer sereno e pensador. Tenso quando você pensa de uma forma assim, que nosso país vai nessa linha. Em nenhum momento pensa na estrutura do cidadão. O cidadão, ele só serve para ser manipulado quando necessita julgar os seus benefícios próprios. Então, vamos ajudar a população com programas, ações indiretas e por aí vai. É muito. Você vê, vamos botar o caso de ontem. Ontem, quando a polícia estava combatendo, né, a palavra é essa, a segurança. Agora, o Ana Paca, uma coisa interessante que você tocou aí, que eu gostaria que você aprofundasse um pouco. Você falou que essa situação, por exemplo, você tem uma relação histórica dos índios com as Forças Armadas, particularmente com o Exército, através do Marechal Rondon, que era uma coisa quase que mítica, um passado meio de contos de fada que a gente tem na história do Brasil, mas que tem um papel importante. Temos, de um outro lado, também o Conselho Missionário Indigenista ou Indigenista Missionário, que é o CIMI, da Igreja Católica, que sempre andou junto com os índios. Até que ponto essa interação com esses grupos, que no final das contas representam o Estado, representam o poder opressor sempre sobre os índios, até que ponto isso foi benéfico, tem sido benéfico, e até que ponto isso é prejudicial à causa indígena? Então, o Exército Brasileiro, junto com o Rondon, ele simplesmente, assim, no ponto de vista, eu tenho minha visão pessoal, é muito íntimo, que não houve avanço nenhum, porque simplesmente, quando você pensa em demarcações de terra, abrir estradas, né, em prol do progresso, né, como os anos de, sei lá, de ferrugem desse país, né, porque foi um pasto enferrujando muita gente morrendo na época da ditadura, eles abriram o território, criaram, se pegaram grupos indígenas, realocaram, como você realoca um móvel numa sala, destruíram culturas, de alguma forma, hoje ainda no Brasil, em territórios indígenas, existem bases militares que estão lá, justiça. Mas eu não vejo nenhum colaborador, ele assumiu pessoalmente aquela visão de sobre a questão da Igreja Católica, na fé católica protestante, está dentro do território indígena do Brasil, destruindo a cultura a partir do momento que ela diz que as nossas culturas, ou as nossas crenças, são coisas do demônio, do diabo, e estão entrando. Existe um processo na Bahia que é evangelizar os patachós a qualquer custo. Existe um site na internet que só para isso, dizendo sobre isso. Então, assim, se aliar, se não está de alguma forma, é uma linha dentro do contexto da Igreja Católica que tenta, assim, de alguma forma fazer sua parte. Poucas vezes eu vi assim, de alguma, tratar o sistema de como resolver a questão de... Eles foram para a linha da questão da terra. Não sei se é uma desculpa ou se realmente sente a culpa de... Parece que tem outra ligação. Poaca, parece que estou te ligando da aldeia aí. Atende aí, depois a gente retoma a conversa. Muito obrigado pela sua participação, tá, meu irmão? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Agora, você sabe que o Leonardo, o Anapoaca falou algumas coisas, mas eu acho que fica muito nebulosa essa relação entre principalmente entre a igreja e os índios. É óbvio que a Igreja Católica, quando veio com Cabral, os padres já faziam parte, os jesuítas faziam parte importante, né, da tripulação de Cabral. Eles vinham para isso, eles vieram para isso, eles não foram para a Índia para buscar especiaria, eles vinham para isso aí, para cristianizar o povo que encontrassem aqui. O termo católico é do grego, significa universal. A, entendeu? Ideia era impor a fé católica a todo mundo. Porque o catolicismo é uma religião que é uma dissidência do judaísmo. E é uma religião eminentemente intolerante. Fora da minha fé, você vai arder no fogo do inferno. Então, eu não aceito, sem querer fazer crítica nenhuma, a igreja. Tá, Mas já fazendo. Igreja católica, assim como toda fé cristã, ela não aceita que você possa ser salvo sem necessariamente se converter a ela. Sim. Então isso gera toda uma margem de quê? Intolerância. Então a cultura religiosa indígena, cultura religiosa de matriz africana, e eu falo isso porque eu sou espírita já terceira geração dentro da minha casa. Eu nunca fui católico, protestante, eu não sou, entendeu, ex-nada. Eu sou nascido espírita, em berço espírita. E quando eu era criança, o que eu já ouvi, que eu ia arder no inferno pelo fato de ser espírita, às vezes parecia que eu tinha uma lepra social. Em sala de aula, a professora, sua religião, católico, eu sou cristão, sou protestante, e você, espírita. Aí abria aquele buraco em torno de mim. Imagina. Então eu sei exatamente o que é você ser. Segregado por isso. Por você ter uma cultura diferente, por você ter uma fé. Nós tivemos um programa aqui, anteontem nós fizemos um programa exatamente sobre essa questão da discriminação, e o Ivanir dos Santos, que é das populações marginalizadas, do Centro de Apoio às Populações Marginalizadas, lembrando isso aí. Quer dizer, quem você é, se você é negro, se você é de uma religião de matriz africana, do candomblé, da umbanda, você é discriminado e alijado da sociedade brasileira. E, recentemente, nós tivemos um caso, mais uma vez, a justiça soltando as suas pérolas, de um juiz que disse que, na opinião dele, com base em lei nenhuma, religião africana não é religião. Então, ele fez uma coisa que a Constituição proíbe. A Constituição garante a todos a liberdade de credo, a liberdade de culto. O Estado é laico. Ele não subvenciona culto nenhum, mas não pode embaraçar qualquer outro que seja. Aliás, essa foi a pauta do programa. Nós começamos por causa da decisão desse juiz, e o juiz voltou atrás em parte, o que ficou pior a emenda do que o soneto. Não, eu achei. Porque ele reconheceu como religião, mas manteve no ar, pela Igreja Universal, que é neopentecostal, manteve no ar os vídeos que são difamatórios aí aos cultos. É o tipo de coisa que é bom que a gente esclareça. A liberdade de culto permite que dentro do templo você emita a sua opinião dentro da sua fé. partir do instante que alguém grava e põe numa zona de área comum que chamada internet, você exteriorizou aquilo com um discurso de ódio. Isso não pode. O Estado não pode impedir que o pastor diga que dentro da fé dele, tudo aquilo que não for a fé dele é coisa do diabo. Diabo. O que o Estado não pode deixar é que aquilo tome uma proporção tal de maneira que ele vá no meio da rua falar: você, seu espírita, vai arder no inferno, no mármore do... Isso não pode. Ou uma coisa que está acontecendo também, que é incitar os fiéis a depredar. A partir para cima de que centro espírita denunciasse. A verdade é que, agora mesmo eu lembrei isso no programa, aqui na esquina da rádio, aqui junto da TV Brasil, é a sede do DOPS, onde funcionava, é o que eles querem transformar em Palácio da Polícia. Nunca tinha ouvido falar que polícia tivesse palácio. Mas voltamos à época da monarquia. Voltamos à época da monarquia. Coroar ali. Da monarquia da polícia, do Estado policial. Isso. Então, o que o Palácio da Polícia vai mostrar? O Palácio da Polícia vai mostrar objetos apreendidos nas blitzes, das ações que fazia de repressão no início, basicamente, do século passado. Que tem, que são birimbaus, atabaques, instrumentos de cultura afro-brasileira, africana na realidade, muitos deles, a maior parte, utilizados nas manifestações religiosas. Você ainda há pouco falou, o Brasil é um Estado laico, agora já esteve aqui no programa, se não me engano, um evangélico que disse: olha, o Brasil é um Estado laico para quem é católico, desde que você seja católico. Se você não for católico, não é Estado laico coisa nenhuma, porque a justiça, a mão da polícia e a mão da justiça pesarão sobre você. Como, aliás, parece até praga bíblica isso, né? Isso daí entendeu o quê? É aquela intolerância, que é a falta de respeito à diversidade. Quando a gente fala em, entendeu, minorias, e fala em dar a elas direitos, não é fazer uma lei especial para elas, é fazer com que o Estado garanta a elas os mesmos direitos que já garante a todos. Então, nesse aspecto aí, você acredita que, por exemplo, a questão índio... Vamos voltar. Você fazer um museu policial expondo elementos da cultura afro como elementos apreendidos em operações policiais do século passado, na minha opinião, é incitar o ódio. Além de você expor o ridículo do pensamento... Pensamento da elite. E fomentar um preconceito. Exatamente, aumentar o preconceito. E todo preconceito é fruto de quê? Ignorância. Ignorância, é verdade. São matrizes religiosas, seculares, que fazem com que o homem volte ao culto à divindade... E sem um monopólio de fé, sem um monopólio de quê? Verdade absoluta. Só que é fato, a nossa herança católica é muito forte. A nossa herança cristã é muito forte. Eu fiquei bobo de ver o novo Papa, que o discurso que ele tem de abertura e tolerância religiosa é muito mais moderno do que quase todos os fiéis que ele tem aqui no Brasil. Principalmente os conterrâneos dele. Os argentinos, que já são ferrenhos. Porque eu não sei se os nossos ouvintes sabem, a Argentina é um estado confessional. A Argentina tem como religião oficial e subvencionada o catolicismo. Mas você sabe que eu, quando estive lá, uma coisa que me chamou a atenção e eu fui checar, é que qualquer cidadão, para ser presidente da Argentina, precisa declarar que é católico. Aí eu fui checar, isso não era verdade. Isso não é verdade. Isso foi uma coisa que foi eliminada, inclusive, no tempo da Segunda Guerra, com o Perón. Esse negócio acabou até porque Perón separou-se da mulher para casar com a Eva. Aí ele rompeu, como, aliás, Henrique VIII. No melhor VIII. Estilo Henrique VIII. Como Henrique VIII precisou fazer. Então ficou a sua igreja, quer dizer, acabou com essa exigência. Mas o que não impede que a Igreja Católica Argentina seja ainda mais forte socialmente e politicamente do que a Igreja Católica Brasileira, onde já houve cisões que deixaram de um lado o Estado, de outro a Igreja, e na Argentina essas cisões não foram tão graves. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria voltar aqui era a questão do índio, é que se nós temos uma legislação, você falou ainda há pouco que não se trata de você tratar diferentemente determinado grupo, mas de você garantir os direitos daquele grupo. O índio, ele sempre foi tratado diferentemente. O índio era considerado menor. E olha que coisa louca. Inimputável, irresponsável. Isso, é porque o que ocorre? A lei protege o silvícola. O que é o silvícola? É aquele que só fala tupi-guarani. Sim. Tá certo? Para ele você aplica uma lei específica, Estatuto do Índio. Para o índio que já fala português, que já trabalha, além da proteção do Estatuto do Índio específica, ele tem a proteção de todas as leis civis que todo e qualquer cidadão brasileiro tem, constitucionalmente assegurado. Olha que coisa louca. Ele tem direito à lei geral, ele tem direito a uma lei específica e nenhuma é efetivamente aplicada para ele. Nenhuma é cumprida. Nenhuma é cumprida. É verdade. Aí quando morre um índio de maneira bárbara, como ocorreu há 17 anos atrás, o legislativo vem. Ah, vamos fazer uma nova lei criminalizando isso como crime hediondo. Você não precisa. Lei já tem. Você precisa fazer com que as minorias historicamente marginalizadas tenham acesso às mesmas prestações de serviço público que todo católico, apostólico, romano, cristão, protestante, caucasiano, de olho claro, tem. Agora, a verdade é que os índios, o caso do índio Galdino Pataxó, como a gente falou no início do programa, foi um caso que chamou a atenção mundial, porque foi uma barbárie, foi um incêndio, tacar fogo num índio que está dormindo num ponto de ônibus. Mas você vê que isso acontece permanentemente no Brasil. Isso acontece da mesma forma que o Amarildo chamou atenção, o caso do Amarildo, porque ele sumiu no momento em que a sociedade protestava nas ruas, houve o aumento da passagem de ônibus. Gulo, há pouco tempo atrás, uma empregada doméstica na Barra foi espancada no ponto do ônibus. No ponto também. Do ônibus, a justificativa: pensamos que era uma mera prostituta. Foi jogado no quatro programa. Universitários. Exatamente. Da Barra da Tijuca. Da Barra da Tijuca. Filhos da nossa melhor classe média. Do que a de melhor. Essa questão é que assusta quando você, quando você vê que as leis elas não são aplicadas. E não são aplicadas reiteradamente há séculos. Porque a sociedade é naturalmente segregacionista. A gente elege aqueles que vão ser os melhores, que vão ter acesso a todos. E com o manto da indiferença, a gente pega aquela grande massa e deixa eles ao Deus dará. Tem um cineasta norte-americano que aprova que sim, existe vida inteligente na América do Norte, apesar de pesquisas indicarem o, entendeu, contrário, que isso se chama... Isso é uma ironia. Ironia, tá? que se chama... Que provoca um caso diplomático. Aqui, não, que isso, pelo amor de Deus, não. Não se esqueça que o Obama tá ouvindo. Tá ouvindo, pesquisando, monitorando, fazendo tudo. O filme chama Eles Existem, que exatamente John Carpenter fala sobre toda aquela classe pobre que não tem trabalho, que mora em trailer, que mora na rua, que come em lata, tá certo? E que vive tendo que, entendeu, migrar de uma cidade para outra. E como eles são minoria na, entendeu, América do Norte, o governo finge que eles não existem. Que não, entendeu, existem. Nós temos, isso. O Brasil tem uma população... O nosso caso, a gente finge que os índios não, entendeu, existem, que os pobres não existem. E não são minoria. Não são minoria. E aí é que está a questão. A invisibilidade social no Brasil... Que a gente chama de marginalização. Ela é tanto mais grave na medida em que você tem as pessoas uniformizadas trabalhando de varredor, de escritório, trabalhando aqui na limpeza das empresas públicas e privadas, e são absolutamente invisíveis. E quando você cumprimenta, a pessoa até estranha, porque ela está habituada a ser simplesmente ignorada a vida inteira no local de trabalho. Essa invisibilidade, ela também facilita a marginalização criminal também? Muito, muito. Porque se nós, entendeu, olharmos as próprias instituições de Estado, que teriam que voltar os olhos para a defesa dessas pessoas, desses segmentos sociais, são completamente indiferentes com eles. Eu vou citar um exemplo prático. Ano passado tivemos manifestações nas ruas que foram reprimidas à mão de ferro pelo batalhão do choque. Pasmem, não vimos o Ministério Público na rua, não vimos a Defensoria Pública na rua, vimos a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos entendeu, Advogados do Brasil, a madrugada inteira na rua, evitando que a polícia barbarizasse esses manifestantes e impetrando habeas corpus para poder soltar todos. Era um mutirão, então, na realidade. Foi um mutirão de advogados. Sendo completamente pro bono, completamente de graça, sem receber nada. Passamos 2-3 dias longe de casa com a mulher, querendo saber aonde que nós, entendeu, estávamos na rua, sem banho, sem café da manhã, garantindo que os cidadãos brasileiros tivessem seus direitos respeitados pelas instituições criadas pelo Estado para garantir o respeito a esses mesmos direitos. Olha que coisa louca, quando o próprio Estado rasga a Constituição, rasga a lei, que ele mesmo fez, para o mundo que eu quero descer. Mas isso é comum aqui muito no Brasil. Comum. Isso é comum na história do Brasil. Vira e mexe, rasga-se a Constituição e faz-se outra. É. Para não se cumprir também da mesma forma. Aquela. Quer dizer, muda-se muito para não mudar nada. Isso. Essa aqui é a realidade, né? É. E não, eu mudo o país desde que tudo continue como estava antes. Para tudo continuar como está. E aceita a mudança para manter o mesmo status quo antes. Pois é. E essas reformas que são necessárias, as reformas que a sociedade precisa para avançar, não andam. Essas reformas, como por exemplo as reformas de base, que completa hoje 50 anos esse ano, que foram lançadas as reformas de base por João Goulart em 1964, essas reformas de base continuam na agenda assim... estagnadas. De uma forma cristalizada. Você diz, mas não fizemos, não demos um passo na direção da reforma agrária. Olha, não. Só que, entendeu, coisa louca, grande sociólogo de renome internacional, que deveria ter feito a reforma política que o país precisava, não fez. Trocou ela por uma emenda de reeleição. O grande sindicalista, trabalhador... Ele está falando do Fernando Henrique. Fernando Henrique. Cardoso, hein, Fernando Henrique. Gosto, por favor, dê nome. É bom nomear. Dê nome, deixa as pessoas que não sei saber. Não existe. E o grande líder sindicalista... Vai pensar que você está falando do Fefor, do alguma coisa assim. E o grande sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, que precisava fazer a reforma trabalhista que o país tanto precisa, não fez. Agora a reforma tributária que o país precisa, que o que a gente paga de imposto nesse país para não ter direito absolutamente a nada, é uma coisa louca. Ouvinte, faça a conta. 40% da sua renda anual vai para o Estado. Significa dizer que durante 4 meses e 28 dias do ano, você tem que sobreviver sem o seu salário. A conta exata disso aí é de que até todo ano, até metade do mês de maio, um pouquinho depois da metade do mês de maio, você trabalha para pagar imposto. A partir daí é que você vai ganhar o seu dinheiro para pagar mais contas no fim do ano. Pagar mais imposto. Para você ter imposto diariamente, comprando as suas coisas. Agora, isso que você falou é interessante porque o Fernando Henrique, quando era presidente, o Ciro Gomes contou isso uma vez numa mesa da qual eu participei como mediador num debate, e ele disse que ele chegou para o Fernando Henrique uma vez e disse, vem cá, por que o senhor não fez as modificações? Que o senhor sabe, o senhor escreveu, o senhor conhece a teoria. Pesquisou. Toda. Pesquisou, sabe, conhece. Conhece. Sabe qual é a solução, conhece o caminho das pedras. Por que não fez essa mudança? Aí o Fernando Henrique disse para ele, você já pensou o que é enfrentar o patrimonialismo no Brasil? Você viu o que aconteceu com o único que tentou enfrentar o patrimonialismo, o que aconteceu? Na verdade, ele resumiu ao caso do Jango. Mas o Getúlio meteu a bala no peito, não é? E adiou por 10 anos o golpe de 64, que teria sido naquela época. Em resumo, nós vivemos uma situação em que, quando a gente volta, e eu vou voltar à questão do índio, porque nós estamos. O programa de hoje, a pauta de hoje é o indigenista. Você vai voltando a essa questão e vê o seguinte: se você, o branco civilizado, de classe média, que tem escola, paga até, às vezes não, mas às vezes paga, vai para uma faculdade, está cursando curso superior, está fazendo... Você é parado na rua pela polícia militar em alguma operação e a primeira coisa que eles fazem é te dar um tapa na cara? Quer dizer, como é que você imagina que vai ser tratado o negro, o índio, a empregada doméstica, a diarista que está no ponto do ônibus na Barra da Tijuca e por aí vai, quer dizer, os menos favorecidos nessa escala social? É que a questão é bastante complexa, porque segurança pública é um debate que constantemente estamos adiando, só que não dá mais. Ou entendeu, a gente faz com que o Estado trabalhe a nosso favor, ou ele vai sempre jogar contra. Pior ditadura que tem é aquela que se traveste de quê? Democracia. Na verdade, a gente vive nesse país uma grande oligarquia que não larga o osso. O mesmo pessoal que era da antiga UDN, virou Arena, virou... PDS, é. Virou PFL e hoje mostrou a cara, é o Demo. É, pô, entendeu? O Demo. Então você vê que durante a história secular desse país, são as mesmas, no caso, oligarquias que mandam e que não largam o osso. A gente está entre os Magalhães e os esmagalhados. Os Cavalcante e os cavalgados. Os Sarnês e os ensarnados. É. Né? Agora, e fica realmente difícil. Um cientista político que esteve aqui uma vez no programa, participando de um debate sobre outro assunto, não tem nada a ver com isso. Ele disse que desde a redemocratização, desde a morte de Tancredo, quem manda no país mesmo é o PMDB. Ah, agora, com licença, eu vou falar. Acreditar que o PMDB, que fez a Constituinte de 86, fez uma Constituição para melhorar o país, é uma grande balela. A Constituição brasileira foi feita pelo MDB para o MDB para instituir a cleptocracia e manter as mesmas oligarquias no poder. Ano passado eu tive a chance de participar de alguns debates, todo mundo, não, que essa Constituição é maravilhosa, 25 anos dela. Eu falei, cara, a Constituição é péssima. Você tem 25 anos de pessoas roubando o país e não acontecendo literalmente nada. O primeiro deputado que foi preso foi o Donadon. É. E olha só, em quantos anos de história de república? Por quê? E o Donadon, cuja família inteira, que ele é conhecido lá como Danadinho, cuja família inteira é de ladrões. Quer dizer, essa coisa também que, se perpetua. Olha só, hoje nós, entendeu, iniciamos o debate discutindo sobre se uma pessoa que tacou fogo no índio teria qualificação moral ou não para ser PM. Policial. Não, polícia civil. Polícia civil. Não é PM, investigador. Não. Eu te garanto que se ele fosse candidato a deputado, isso não ia ter a mínima relevância. Não. Porque a Constituição, ela não exige a mínima qualificação técnica, tampouco moral, para o cara ser, entendeu, eleito. E virou o quê? Profissão. O cara pode ficar ali quantas vezes ele quiser e fazer daquilo um meio de vida. Quer dizer, e ganha-se lei, muito bem. Quer dizer, a lei da ficha limpa, ela é uma lei também pro forma. Meramente pro forma. Porque você só vai ser obstaculizado nas suas pretensões se você já tiver transitado em julgado em segunda instância. E ainda assim, você entra com uma decisão liminar e o TSE, no final da conta, diz que o garotinho pode candidatar, não, pode se reeleger e não sei o quê. E não se aplica. A mesma história do rapaz que passou no concurso e aí se insurgiram contra essa aprovação, alegando isso que você acabou de dizer, e a justiça decidiu a favor dele e ele vai entrar para polícia porque a justiça decidiu assim. O que nós temos também, um questionamento que cada dia está mais forte, é que a justiça está criminalizando a população. Tá. A justiça, quando você parte para a rua numa manifestação pública e a PM bate, espanca, entrega para a polícia civil não lavra flagrante, liberta, porque o advogado está lá, presente, como você falou, insone, sem jantar e sem comer café da manhã nem nada. Ele sai dali e já sai criminalizado. Se ele cai na mão da justiça, ele é condenado. E fica estigmatizado pelo resto da vida. Perde a primariedade. Perde. Não é? Quer dizer, ele já não é réu primário mais em nenhuma situação, nem em condomínio. Aí a gente chega no ponto. As instituições de Estado não são feitas para proteger o povo. São feitas para massacrar o povo, conter a massa e manter o mesmo sistema de autoridade política que não se reveza, que não se oxigena. Então isso vem desde 1530, desde quando começaram a chegar aqui os colonizadores portugueses. As capitanias hereditárias, olha só. E os hereditários. Capitanias hereditárias, os cargos são hereditários. Não, e hoje só restam algumas, o Maranhão, por exemplo. ACM, quando Carlos Bahia. Magalhães morreu, Adeus Toninho Malvadeza. É. E veio Antônio Carlos Magalhães Grampinho. Neto. O Grampinho, que é prefeito de Salvador. Mas o fato é que você tem essa estrutura montada há 500 anos e a principal vítima disso aí, é difícil você aquilatar quem apanhou mais, quem apanhou menos, mas eu acho que a principal vítima é o índio, que era um morador daqui, é como você chegar na sua casa... Ele foi ser viciado de todas as formas possíveis, imagináveis, e continua sendo o quê? População marginalizada. Olha que coisa louca. Uma vez demarcada a terra indígena, ela só pode ser movida com autorização do Congresso Nacional. Pegam um índio, jogam para lá, para cá e não fazem absolutamente nada, sendo que a Constituição ampara. A Constituição, no fundo, para o índio é o quê? Letra morta. Eu me lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, precisou vir o Sting fazer show aqui no Brasil para se inteirar da situação do índio há 30 anos atrás. Para chamar atenção, né? Atenção e levar o Raoni, que é um cacique, Tupi-Guarani, já está morto, para viajar o mundo com ele em turnê para o mundo voltar os olhos para a situação do índio brasileiro, que não melhorou. Aqui, aliás, hoje chama mais atenção, até hoje, chama mais atenção fora do Brasil do que aqui dentro. Aqui dentro. O caso da aldeia Maracanã, a resistência que os índios fizeram na aldeia Maracanã, aquela desapropriação, a remoção que o governo queria fazer, aquilo ali chamou a atenção da TV alemã, da TV suíça, da TV francesa, da imprensa escrita, imprensa, os jornais de todo mundo, menos do Brasil. Aqui não se falava, porque aqui todo mundo é sócio da grande Copa do Mundo, que tá aí, vai começar daqui a pouco. Aí você vê como é que falta a gente um sentimento que existe no o mundo todo, solidariedade. Cidadania. Isso é, eu só me importo quando bate na minha porta. A classe média só se tocou da truculência da polícia, denunciada no filme Tropa de Elite, que aquele filme foi feito como crítica a violência que a polícia aplica no morro. E todo mundo achou lindo a polícia violar direitos humanos e, bom, torturar. O filme era aplaudido. Aplaudido de pé. No final, em várias sessões. De pé. Várias sessões. Pô, um filme que foi uma aula de quê? Tortura e violação a direitos humanos. É aprovada. Aprovada. Como é o caso dos condenados, os réus do Mensalão. Isso. Lá na Papuda, em Brasília. Quer dizer, foi uma comissão da Câmara dos Deputados lá, o Jean Willis escreveu isso no post, postou isso no Facebook. Ele disse que ele fez parte, ele disse que não viu nenhuma regalia, não viu coisa nenhuma, ao ele contrário. Ele só viu a lei de execução penal sendo cumprida. É, e não, ao contrário, tinha um chuveiro na cela, para oito pessoas na cela, um chuveiro ali que não sabia nem se era água fria ou não, que Brasília é frio ali, e que não havia regalia nenhuma. Mas eu fico pensando, Leonardo, eu não sou contra o privilégio, eu quero que o privilégio seja estendido a todo mundo. Não, mas só que, Gulo, o que a gente chama de quê? Privilégio são direitos básicos, que são direitos mínimos. É porque a condição sub-humana já está tão banalizada, vulgarizada, que quando o cara tem acesso aos direitos mínimos garantidos em leis e em Constituição, a gente chama de quê? Privilégio. O que é que você acha que os índios devem fazer agora? É, lá em Brasília eles fizeram aquela manifestação ontem, inclusive um PM... Teve troca de flecha, né? Flecha perdida, vamos falar que é flecha perdida. Uma flecha perdida feriu um policial militar. Eu quero crer que essa flecha vai causar mais dano à imagem do movimento indígena do que benefício, embora ali fosse uma defesa legítima de um ataque que estava sendo feito com bombas de gás lacrimogêneo, com gás de pimenta e talvez com armas letais ou não. Não importa, mas com armas. É que, outro ponto. Um batalhão de choque você treina para dispersão com violência, aonde há violência. Quando você tem manifestação que é constitucionalmente assegurada, você teria que ter uma coisa que nesse país não tem. É batalhão de acompanhamento de massa. O cara não vai bater. O cara vai para pegar eventual manifestante que se excedeu, excluir ele da massa e contê-lo, de maneira que a manifestação continue. Quando você manda o batalhão de choque, no primeiro grito mais alto que ele ouve, ele vai fazer o que ele foi. Desce a porrada. Vai descer a borracha em todo mundo. E fala, oba, vou poder testar a bomba para ver se ela funciona. É. Vou poder testar a bala de borracha para ver se ela funciona. Aquela pistola de choque, né? Não, ele dá o choque e fica rindo. Pô, dá choque mesmo, ó, funciona. É o tipo, e ri. Por quê? Porque a gente não treina a polícia para aquilo que a polícia tem que ser efetivamente treinada. Aí... A gente treina a polícia com todo respeito, e desculpem o termo, pouco ortodoxo e nada acadêmico, para dar porrada. É para dar porrada. E nisso aí, o Leonardo, você acaba... É, acaba sendo uma bizarrice, uma brincadeira você ter... Não, agora a PM vai ter aula de direitos humanos. Agora? É, pois não, eu digo assim, agora que eu digo já tem anos. Entendeu? O que que adianta? Há anos a PM tem aula de direitos humanos, para quê? Para sumir com as pessoas de uma maneira mais civilizada? Como é isso? Não, para pedir licença na hora de matar. Vai ter tortura. Não, com licença, eu estou aqui entrando na sua casa para ele, entendeu? Torturá-lo. Não, não é nada pessoal, aqui, não, nada pessoal. Não, nada pessoal. Fazer tortura com anestesia. É esse tipo de coisa. Mas, é um raciocínio tão absurdo, mas tão louco. Voltando à temática do filme Tropa de Elite, a classe média bateu palma para isso. A classe média, no fundo, no seu inconsciente coletivo, acha isso certo, desde que não seja comigo. Claro. Que quando eles estavam na, entendeu, manifestação e sentiram na pele o que a polícia faz secularmente no morro e nas populações invisíveis e marginalizadas, eles viram o quanto é ruim. Isso lembra muito a década de 70, o final dos anos 60 e os anos 70 nos Estados Unidos, quando surgiu aquele movimento da maioria silenciosa, que era? Era o cara que estava fazendo seu breakfast de manhã cedo em casa, aquele café da manhã que é a principal refeição do dia. E na televisão, na frente do noticiário, ele viu o filho dele, o filho do vizinho dele no Vietnã, levando tiro, morrendo com napalm, essas coisas. Aí ele se identificou com aquilo ali e aí começou um movimento contra a guerra do Vietnã para se juntar aos veteranos que já haviam voltado. Da guerra e cujas... cujas famílias rejeitavam porque eles não eram patriotas. Como é que você foi para o Vietnã, combateu, voltou e fala mal daquilo lá? Você não está vendo que nós estamos defendendo a democracia? As famílias viam isso. Quando eles começaram a mostrar, olha, o Johnny morreu, o outro perdeu a perna, o outro, e cada um com um relato mais bárbaro do que o outro, aí aconteceu esse negócio. Parece que nós vamos chegar a esse ponto. Me dá essa impressão que eu tenho de que em 2010 a 2020 nós estamos chegando nesse momento em que quando some o Amarildo, a gente sabe que está sumindo aqui do lado da gente, vai subir a gente. É porque a gente está finalmente olhando para as classes invisíveis e dando a elas visibilidade, porque a violência está batendo na nossa porta agora. E elas estão ganhando mais dinheiro, elas estão ganhando também, mas isso já é assunto para outro programa que dá para a gente render nós... muito. Nós já terminamos isso, eu quero agradecer. Mas eu só queria falar um ponto, porque a truculência da polícia ocorre mundo afora. Quando foi criada a parada do orgulho gay? Foi em Nova York, um bar gay que era constantemente ser viciado e barbarizado pela polícia. Um belo dia, os gays botaram a polícia para correr, foram na rua e falaram: se voltar aqui, apanha. A partir desse dia, todo ano você faz nessa data a manifestação do... Da data do orgulho gay. Orgulho gay. Por quê? Porque eles se postaram contra a truculência da polícia. Posicionaram, tomaram. Falaram, a gente, entendeu, existe, somos cidadãos, como eles falam, pagamos nossos impostos, então, queremos os nossos direitos respeitados, sim. Legal. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. O prazer foi todo meu. E o prazer nosso aqui sempre. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. Muito obrigado também ao Anapuaca Tupinambá, que participou com a gente. Um grande abraço. Amanhã às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional Jornalismo.